Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. E meio que vem lá da capital do café, a capital do chope. Quem nos envia e-mail é o auxiliar acadêmico Sr. Márcio Edson Avino, que solicita em nome do Sr. Rubens Rodrigues da Silva, nosso gentil, estas músicas. Portanto, para ele, o Sr. Rubens Rodrigues da Silva, solicitante, e quem nos enviou e-mail foi o Sr. Márcio Edson Avino, auxiliar acadêmico, estas pérolas musicais a seguir. Carlos Galhardo, aquele que era o rei da valsa. Carlos Galhardo, em arranjo Moser Brandão, canta do Dilermando Rei, saudoso violonista e compositor, Se Ela Perguntar. Chico Alves, hoje muito citado nesta audição, também desfila para cantar o sucesso carnavalesco com Oswaldo Borba e seus músicos, do Erivelto Martins à Lapa. Novamente, Carlos Galhardo nesta pedida sonora. O cantor que dispensava adjetivos desta feita canta do Mário Rossi o seu grande sucesso, tudo isto para ele que reside lá em Ribeirão Preto, o nosso gentil ouvinte, Sr. Rubens Rodrigues da Silva. E quem nos enviou e-mail foi o Sr. Márcio Edson Avino, auxiliar acadêmico. A melodia maravilhosa com Carlos Galhardo, Bodas de Prata. Se ela um dia por acaso perguntar por mim, diga por favor que eu sou feliz. É preciso a própria mágoa disfarçar assim, dissimulando a dor, a sombra de um sorriso. Coração talvez não tenha aquela por quem dei tudo que sofri e que sonhei. Estrela solitária e no céu do meu amor, eternamente desde que brilhou, nunca se apagou. Esperança de revê-la ainda, amargura de poder somente suplicar por ela assim alucinadamente. Na paixão que é perdição, no amor que é sempre dor, feliz porque não diz as lágrimas que sempre, sempre esconderei, sorrindo, desfolhando apenas mal me queres. Pois ferir o coração é próprio das mulheres, e sofrer mesmo assim é viver. Aquela por quem dei tudo que sofri e que sonhei. Estrela solitária que no céu do meu amor, eternamente desde que brilhou, nunca se apagou. Está voltando a ser a Lapa confirmando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! A Lapa está voltando a ser a Lapa confirmando a tradição.

me faz compreender que a vida é bem pequena para tanto amor. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila da Samba. Samba que você ouve e curte em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Envie uma cartinha para nós, gente ouvinte, colocando no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo, e solicite músicas. Mas, a pedido é música. Nós vamos atender agora a nossa gente que reside aqui em São Carlos, Dona Altamira de Azevedo. Nos manda uma carta tão singela, tão bonita e incentivadora. Ela diz que não perde, há muitos e muitos anos, um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rádio USP aqui de São Carlos. E ela ainda diz que todas as composições invocadas são lindas, maravilhosas, da época, realmente, da era de ouro do rádio. Pelas palavras elogiosas, Dona Altamira de Azevedo, que reside aqui em São Carlos, os nossos agradecimentos, e ela quer ouvir do pianista José Maria de Abreu, com o saudoso Ivon Cury, e a não menos saudosa Emilinha Borba, arranjo do Radamés, Noite de Lua, que pérola maravilhosa. Ainda para ela, Dona Altamira de Azevedo, em nossa sintonia, mais uma vez ele, o rei da voz, mais uma vez o Chico Viola, mais uma vez o grande cantor da Rádio Nacional. Desta feita do Pedro Caetano, com Borba e seus músicos, Sandália de Prata. Ai, eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, ai, meu bem, padeci, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Se acaso alguém nos visse, que farias tu, meu bem? Talvez eu te pedisse a teu pai no mês que vem. E se ele te dissesse, minha filha, não te dou? Então te carregava pro meu rancho todo em flor. Vambora, amorinho. Hello. sandália cor de prata, foi nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Quero ver, senta logo num pandeiro, foi na mão de um brasileiro, vê como ele tá no couro. Pegou uma sandália cor de prata, foi nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Quem quiser viver contente, como a vida deve ser, é olhar pra essa gente que tão bem sabe viver. E nesta terra, camarada, a gente vive como quer. Tem luar, tem batucada, tem carinho de mulher. Quero ver, senta logo no pandeiro, foi na mão de um brasileiro, vê como ele tá no couro. Pega uma sandália cor de prata, foi no pé de uma mulata, vê como é que vale ouro. Foi na mão de brasileiro, vê como ele tá no couro. Pega uma sandália cor de prata, foi nos pés de uma mulata, vê como é que vale ouro. Pega uma sandália cor de prata, foi no pé de uma mulata, vê como é que vale ouro. Ao relembrar velho amor, que o sino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas, Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta nós vamos enfocar em nosso coreto sonoro, Nelson Gonçalves, o rei da voz Chico Viola, e Aguinaldo Raiol.